Cássio CDs. Vamos começar. DJ João, DJ Brás e Joãozinho pra começar por aqui na fera. Vamos lá, cangalha, Felizinho, vamos lá. E aí, Gratiê? Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Difícil. Agora ligar a potência, né, pai? Um, dois, três, fora! Negro. Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos, meu amor, será que foi em vão? E os sonhos? Os sonhos e planos para nós dois, diz que não vai mais, isso. Amor, preciso ter você. Passa forte por aqui, promenada da Itera com a gente, bagulho barato, hoje peço meu parceiro, meu empresário, a Hipotrade Castanhão. Foi bom te amar. Oi, meu pai. Não consigo esquecer os beijos seus, da noite de amor, oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar, assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço, amor, não me deixa assim. Magnífico Ouro Negro. Você me pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor. Então deixa abraçar todos os amigos aí da Caminhada da Fé, Jumarapani, aqui em Belém, curtindo Ouro Negro. Meu amigo Bruno também, o Matheus, ele, o Leno, o Jairo, o Marquinho e todas as damas. Um abraço. Tudo tu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. DJ Joãozinho, fazendo a alegria dos tomadores da fera. E a gente vai começando aqui no Cangalha. E é o Ciro aí, Douro Negro do Príncipe, a galera invadindo, tá lotadão. Não era pra você se apaixonar. Joãozinho, passa forte por aqui. Eu passei no Cocó, também sua esposa, Joana Dark. Tô aqui na reta agora, Joãozinho, minha esposa, Bruno Cristina. Solamanha, como é que é, Cocó? Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Seu amigo Érico também, ele companhia da Joyce, aí daqui de agosto. Um abraço. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Quebra-firma também! Beijo, menino! Curtir a vida. Chora! Chora e me liga, implora meu beijo de novo. Não sei o que acontece com meu sentimento. Nosso amigo Japurismo também. Três, do Edson, DJ Lucas da Guanabara, pra DJ. Eu já fiz de tudo pra te esquecer. E aí, Tigrão? Mas tudo que eu olho faz lembrar você. Fala, seu menino! Te amar como eu te amo até que eu não queria. Mas o que eu vou fazer se não tem solução? E eu te amo demais. Te amo demais. Te amo demais. Eu sempre vou te amar. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outra chance não vou te dar. Outro amor. Olha só, Forja, você não foda. Encontra. Vou na Sayagi do Empelado Paulinho. Alô, Pedrito. Pedrito da Vigília, São e Pedrito. Bigodinho de ouro também de Bragança. Alô, Bigodinho! Bora, bora, bora, bora! Ouro Magnífico Negro. Ouro Negro! O show do Ed me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som. Grande Lucas também, meu amigo Lúcio, Claudiane, o Cleo, a Gilene também, a Hilda e o Edilson aqui no Neymar. Um abraço pra galera. Te quero só pra mim, baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S, levante a mão e faz o S. Ao som da rádio, faz o S, com o super pop, pop. Faz a pedra vir pra cá. Rubina, vem do som. Faz a pedra vir pra cá. Chega de pedir mais uma chance. Procure outro lance, não preciso de você. Meu amigo Cabertá também, o rei da farinha. Tá por aqui, Luciano, Kelvin, a princesinha Marceline. Toda a galera de Aguajulina hoje, chupitã. Suas saidinhas com de beijo mar. E você toda safadinha, se fingindo de mocinha. Com de ver considerada detonar. Eu juro, você vai pagar, eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Faz o que quiser, sou donzela, sou mulher. Tem que sair antes, mas não é diferente. E te vejo de moreno, me estremece, me pegando aí no vento. Vem, Iago também, o Mão de Ferro! E a galera de Castanhal aqui, ó! Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Quer passar forte por aqui, Bijãozinho também? Meu parceiro Elvis, a Shirley! Abraço, meu pai! Se quiser, te... Alô, Trica! Só porque eu te quero, eu te amo. Me perdoa, me perdoa, perdoa. Me diz o que é que eu faço pra você esquecer. O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco, Deus. Família Mr. Cão também, lá na Mário Covas. Hoje, cheio de derramando aqui no meu lado esquerdo da fera. Um abraço, bola! Para mim que eu sofro mais que você. Eu não queria ver o nosso amor acabar. Mas tem uma saída, é só você perdoar. Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa, Juntinho com a galera da Itera aí! Toninho, agitou! Toda a minha equipe da Itera da Vitória, Brasilzinho! Eu vou curtindo a mixagem que vem voltar. É muito som, muita luz, toda tribo vai gritar. E a torcida do Leão, a torcida do Leão, a torcida do Leão, a torcida do Leão! Lúcio CD! Cadê a torcida do Paysandu aí? Ooh, também, toda a família sem bichinhos. Abraço, Rodrigo! O tempo passar, mas eu sabia que você ia voltar. Para tocar. E aí, Pantera, Mega Príncipe Negro, o som da galera. DJ, eu sei que é. Meu amigo Caio do Grau também, ele com toda a galera. Valéria Garcia também está na área. Meu amigo Negro Trama também está por aqui. Ele, o Bolinha do Marex. Abra, Joãozinho. Desculpa, só forte, Joãozinho. Também do nosso Cubitiba. E faz parte da minha equipe Contrabaixo e Santa Isabel. Aquele abraço, gente. Valeu. Feita pra você. Ouro negro. Pop que pop, é super pop. Pop que pop, é super pop. Pop que pop, aí, nego, é pop. Pop que pop, é super pop. Ei, você, não pare de dançar. Só Pantera! Do seu coração, é o águia de fogo. Super pop, arrasta fogo do Pará. Pará. Você é boa. DJs Ellison e Juninho chegaram pra valer. No comando do Águia, fazendo a gente enlouquecer. A pista é boa. O arrasta fogo, super pop, pega de fogo. Super pop enlouquecendo, envolvendo a multidão. Super pop engalhando, soltando fogo. E a galera não para de dançar. O arrasta fogo, super pop. Meu amigo Elton, Demelio, Rodriguinho. A Helena, toda aqui de Chopitão, de Trocamento. A galera agita. E o super pop envolvendo a multidão. CDs. Vai! Toda a galera da Fazenda Real, a Diviseu, alô Joel, alô Sidney! Espere só um pouco, vai ser nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Espere só um pouco, vai ser nova, mas eu vou crescer. Chegar, meu amor possível declarar. Fala, Chango, fala, Lucas. Alô, Júlio do Tauá. É Disque-Man, Josi. É Disque-Man, Josi. Quem tá tocando o líder som de classe. É Disque-Man, Josi. É Disque-Man, Josi. Quem tá tocando é o líder som de classe. Ele detona, só manda as balas. Quando o DJ solta o som e a vinheta. Mil grau. Ai, líder som, a nave pancadão. Mil grau. Ai, líder som, a nave pancadão. Tu é de classe. Femigló, lá de Braga também. Galera de Águas Brancas aqui com Gina Fera, um abraço. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Magnífica da Ibera também. Galera, Rodriguinho Almeida, o El, o Riel. Comigo Mano Brau. O Inácio também tá na área. Prefinho Crocô. Joga a mão pra cima com a galera. Galera da segunda pop. Mil grau. parceiro Cametão, rei da família com a gente. Um abraço, Cametão. Ele trouxe toda a cúpula lá de São Domingo do Capim, meu filho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.